Ocean em Salvador, 1023, 1023. 1023, tem tempo da alfa, 63. Minha dúvida está. Círculo 5, cruza 60 para o 40. Desce para 2000 pés, 5595, reporte estabilizado. 5595, cheio. Pela velocidade para o 5595. A critério. Deixa. Informe a velocidade indicada. 2009. Copiado. Após uma centena, redução para 210 nós. Após uma centena, 210, né? 224. Controle Salvador, boa noite, 3178, informação alfa. Boa noite, TAM 3178, desce ao nível 050, chegada Mari. Para o 50, na chegada Mari, haveria alguma possibilidade de vazura? O 3178 mantém a chegada. O 074 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, e seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5505 e o controle em 120.8, corteja. Correto o cotejamento, chame para o pushback no portal. Contato com 889, 151 a bordo, 1320, altera na campeira. 151 Campinas, qual a autonomia? 3h20. 3h20, ok, tá livre o táxi. Via pátio 1 no Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Altímetro 1023, chame para a decolagem. Ativo, tô autorizado pátio 1 no Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Chama para o ponto pronto, 1889, 1023. Autoridade, TAP 3178. Obrigado. 5555, já estabilizado e à distância. 3555, complete aproximação, torre 18-6. Gente, grato, boa noite, portal aéreo. Boa. Salvador, 35515, boa noite. Firma, 35515? Firma, ativo. Ok, avistado, cheque o trem, o vento é de 1,40 graus com 14 nós. O altímetro no 023, livre pouso na 10, 35515. 55, ciente, baixado e travado. Tá 2305, desça para 2000 pés, 1023, reporte estabilizado na LS. 1023, 2000, chamará a estrada. São umas 15 milhas, ok? Esse da primeira posição aí é um trip, possivelmente será autorizado. Ok, tá pronto. Enquanto a gente lhe dá um 89. Oxeraia 6224, desça para 2000 pés, 1023 ajuste. Reposta brisada. É para 2023 ajuste, vai reportar estabilizado, né? 224. Bora da trip para cá, o 89 está autorizado. Aliás, é manter, que está no 089 ali. No meio, objeto e projetar, desça para 2000 pés. Projetar, objeto 7 no meio, 2000? 2000. 2000, 7 no meio. 3178, 2000 pés. 35 meio TAP, o TAM 3178, para o TAM 3178. Livre da restrição, TAM 3178. Está liberado? Está livre da restrição. Está livre da restrição, é isso? Afirmativo. Ah, desce direto para 2000, obrigado. Marcador externo, trem baixo travado, azul 4235. 4235, azul, complete aproximação, torre 18-6. Torre 18-6, espera daqui a pouco. Trip 5515. No solo ao 00, por gentileza agiliza a liberação à direita, táxi na Alfa e quilo para o PAT 3. Livrando 55 na 5. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, final trem baixo, travado a distância. Gol no 889, livre de decolagem na 10, o vento é de 1,50 graus com 9 nós. O azul 4235, boa noite, tem um gol iniciando a rolagem agora, aguarde pista livre, informa o vento de 150 com 9 nós, apenas aguardando a liberação da pista. Aguardando, 4235. confirma para o TP 5515, tomar o solo. Não, pode manter a minha escuta mesmo no, até o pátio 3, atento ao balizador lá no pátio 3, ok? Tente, mantendo na escuta. A 3178, redução para 2109. 2109, está 3178. Aos com uma dezena de nós, o altímetro 022. Livre pouso, azul 4235. Colo 889, decolou 02, controle 120.8. Bom voo, boa noite, agradeço aí pela agilidade. 208, a gente que agradece aí o sequenciamento. Obrigado, bom serviço. 3305, completa aproximação, torre 186. 286, bom. Controle, boa noite, gol 9889, 2000 para o 360. Vigilância, gol 9889, 360, saída da EL. E aí, 889. Então, 3305, boa noite, complete aproximação, agora pista livre para o próximo. Aguardando 3305. Ah, direto da Elda presente, com 889. Confia para o controle. Ah, autoriza direto da Elda presente para 1889, devido a formações da direita. Autorizado da Elda, com 1889. Autorizado da Elda, obrigado. Autorizado LS para o T3178. Ativa índice de redução, TAN 3178, tráfego desconsidere, TAN 3178. Para aumentar a separação, curva à esquerda proa 50, esquerda 50, reposta estabilizada. Esquerda 050, vai apontar estabilizado, TAN 3178. Juliette. Alto chamando, da Juliette, já está ligando, 8436. 3178 informa o tráfego, 12 horas, a aeronave está com 120 de ground, a 5 milhas, é um Fokker 100. Tá visual. 3305, baixar travado. Torre Salvador, Xené 6224, passou a posição Lula, baixar travado. Salvador, Oxenay 6224. Perdão, Oxenay 6224, boa noite, complete a aproximação, aguarde pista livre para o posto. Completa, aguarde na pista livre, 6224. Se tiver condições. Ótimo. Realizador, tá 3178, visual com aeronave na frente. O 3178, iniciei redução para mínimo, aeronave 5 milhas com 115 de ground. Tá reduzindo. 3178, complete aproximação e aguarde na frente. Guarda. Azul 4235 já está autorizado seu ingresso via Juliette para o portão 3. Juliette na 3, 4235. Passando Dona, chame torre 18612. 18612, obrigado, boa noite. 3305, seu solo 06, livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa Juliette para 3305. Oi, Salvador, boa noite, está 3178, 3 milhas do Índia Serra. Boa noite, aguarde pista livre para o pouso. Guardando. Puxa 6224, o vento é de 1,50 graus com uma dúzia de nós, o altímetro no 022. Cheque o trem, está autorizado o pouso na 10. Baixando travado, livre pouso, Xané 6224. Controle, ligou 1889, solicita abrir. Aguarde. Localizador FGF 576. 576, índice de redução, aguarde transferência. Right, 1889, chame Recife em 1251, alternativa 13325 e solicite ao mesmo Road Bridge. Ok, é 1251, 2325, boa noite, Matheus. Realmente. Na nossa frente, 576. O Airbus 320 com 130 de ground, passa no marcador externo. Ah, positivo. 576, complete a aproximação, torre 186. 186, 576, boa noite. Boa noite. Torre objeto 576, embaixo travado. 576, complete a aproximação, número 3 para o pouso. 796, aguardando. 6224, no solo 09, por gentileza agiliza a liberação à direita, táxi na Alfa e Juliette para a remota 13. Alfa Juliette, remota 3624. 3178, cheque o trem, o vento de 1,50 graus com 14 nós, o altímetro no 022, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso na 10, baixado checado, está 3178. Mantém a escuta da torre, ou perdão, o chamei 303, mantém a escuta da torre e aguarde 340 para Guarulhos. Um minutinho para a cópia, 6313. Quem trabalha com a negativa é nada igual a isso. Preciso checar então qual é a nova rota, ok? A saída seria da Euleda Bridge, ok? Aguarde o estético. Mas eu aguardo a confirmação. No 074, no solo 11-1, ao livrar à direita, táxi da Alfa e Juliette para o portão 2. Oh, confirma, foi o TAN 3178, pousou. Perdão, o TAN 3178, seu solo foi 11-1, Alfa e Juliette para a remota 14. Alfa e Juliette, podia continuar sendo o portão 2, né? É, infelizmente aí esse aeroporto que tava o gol. Pois é, valeu, boa noite. O Web 5716 tá autorizado o pouso na 10, cheque o trem, o vento é 1,50 graus com 15 nós e o altímetro 023. Ele pousa a viagem 5716. Mura de empresa. Nada, não. O vento 20 nós agora, 150 com 20 nós. 150 com 20. Chegou no 0741, a porta 3 horas e 50, alterna galeão. Agora sim, no 074, livre o táxi à direita, no, chame no ponto espera, pronto, para a decolagem. Táxi à direita, chame na ponto espera, pronto, eu vou no 074, acontece. Web 5716, seu solo foi o Zulu 3, ao livrar à direita, prossiga via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, objeto 7-6. Livrou-se 7-6. Ciente, 5716, boa noite. Boa. Era pronto, vou no 074. No 074, está autorizado a linha decolada 1-0, vento de 1-5-0 graus com 15 nós. Confirme, chamou o solo. 6313, ok, eu consegui verificar aqui a sua rota, só um minutinho aguardando a decolagem do Golfo. No 074, decolou os 1-5, controle em 1-2-0-8, bom voo e boa noite. 208, uma boa noite, voo no 074. O Ocean 6303, na escuta da torre? Ok, o senhor pode confirmar a rota que o senhor tem aí no seu plano, para verificar se está igual a minha aqui? Estimativo, meu 540, Eletra, Eletra, Fabec, Sagaz, Nebec, Fabec, Publi. Ok, correto, o Ocean 6313. Então está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340. A rota conforme o plano autorizada é Lefa, após Pabec, Sagaz, Nebec, Trive, Pabem, Kubli e finalmente para Sununga, após direto para a final lá, para estar em Guarulhos. Decola da 1-0 com curva à direita, curva, perdão, subida Arbor e transição Elefa. O transponder é 5477, o controle 120.8, cotejo. Confirmando, é 5477 o transponder, ok? Correto, já está pronto para o push? Negativo. Ok, chama o condutor para o push. Salvador, boa noite, Rio 5972, sente informação, Alfa. Rio 5972, boa noite, é 400 para o Galeão. Afirmo. Ok, o Rio 5972, então autorizado para o Galeão, nível de voo 400, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Eudes. O transponder é 5515 e o controle em 120.8. Corteja. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 400. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El. Após voo direto, posições Leda e Eudes. Vai ter o Perusque 50. Transponder 5515, controle de saída 1208, Rio 5972. Rio 5972, correto o cotejamento, chame pronto para o acionamento no pátio 3. Sim, chamará quando pronto, Rio 5972, grato.